O comprimento era abaixo dos joelhos. Era abaixo dos joelhos. Mangas à altura dos punhos, enfeitadas por dois galões coloridos. Na altura dos peitos e da cintura, mais dois galões, nas cores vermelha e branco outro. Um pequeno bolso na altura do seio direito. A altura dos quadris, mais dois bolsos maiores, um de cada lado. Luvas do mesmo tecido grosso, enfeitadas com bordados de flores de cores vistosas. Não tinha lugar para os dedos. O nome da dona era bordado com linha de cor forte. Nos dedos, anéis de ouro, alpercatas enfeitadas nos pés. Até o meio das coxas, mesmo tecido, amarradas com elástico bem justas. Sobre as meias, perneiras de couro de bode ou de viado, botões encapados com celuloide. Ao pescoço, correntes de ouro, transilindos aliosos e lenços de seda, presos por alianças de ouro. Presas ao lenço, medalhas de ouro e de santos protetores. Sobre o vestido, outro de seda. Por baixo, calçolas e sem porta-seios. Quando no período de gestação, depois de paridas, uma faixa de pano bem apertada comprimindo os seios inchados pelo leite. Sobre as orelhas, presilhas de porcelana ou de plaquete. Lenço amarrado na cabeça. Chapéu de massa enfeitado na cinta. E no testeiro, com moedas de ouro e pequenas medalhas. Como armas, revólveres de 32 portados à altura do seio esquerdo. No coldre das cintas de bala, cruzando o peito da direita para a esquerda. Na cintura, um pequeno punhal de três quinas com rodelas de ouro no cabo. Dois cantis recobertos com tecido e enfeitados com bordados de flores coloridas. Uma panelinha recoberta com pano. Dentro, remédios de urgência, iodo, cânfora, arnica, água de genuíno e os remédios de pau de caboclo, raspa de quixabeira, pimenta esmagada. Por último, dois bornais com roupa, munição, dinheiro e ouro, sustentados por cintas largas do mesmo tecido e com as mesmas flores bordadas das alças. Última peça a ser colocada. Com essa alça larga, mantinha no lugar bem seguro, conhecido como cangaço.